Deus, que não vai dar, que não vai dar pra prosseguir. Mas não pode ser assim, não tem que ser assim, não. São barreiras, lutas, provações, tentando destruir. Mas nos átrios do Senhor encontro abrigo e proteção. Vou confiar no teu tempo, vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, pois estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. Às vezes penso que não vai dar, que não vai dar pra prosseguir. Mas não pode ser assim, não tem que ser assim, não. São barreiras, lutas, provações, tentando destruir. Mas nos atos do Senhor encontro abrigo e proteção. Vou confiar no teu tempo, vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, pois estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. Eu preciso do Senhor ao meu lado pra me orientar onde devo caminhar. Vem e toma direção, minha vida eu entreguei em tuas mãos, em tuas mãos, que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, pois estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar,